A tecnologia a serviço da justiça. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu procura um indivíduo que aparece em uma fotografia. Até o momento, a polícia não tem a identificação do acusado. Ele estaria em posse de um celular roubado no dia 11 de janeiro. A ocorrência teria acontecido na rua Belo Horizonte, no Jardim Laranjeiras. Dois indivíduos em uma motocicleta Titan de cor preta, sem placa, teriam dado voz de assalto à vítima e levado o celular e uma certa quantia em dinheiro na ocasião. Foi possível conseguir a foto do suspeito acessando pelo computador da vítima a conta do WhatsApp dela, onde ele teria tirado uma foto no celular e automaticamente armazenado na memória do programa, que tem conexão com o e-mail da cidadã que foi vítima do roubo. As informações sobre a identificação do suspeito podem ser repassadas à Polícia Civil via 197. A foto do procurado você confere anexa esta matéria aqui na CBN, no www.cbnfoz.com.br. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.